Vem menina, vem me conhecer. A festa é nossa e é festa de prazer. Vem menina, vem me conhecer. A festa é nossa e é festa de prazer. Te avistei de longe e já me conquistou. Jeitinho de menina e um olho é sedutor. Fica aqui comigo, não vai se arrepender. Eu te dou carinho, faço tudo por você. E no dia seguinte, tava naquele pique. Convidei pra dar um rolê na minha Lamborghini. Calcado, fica bravo, calma, não se estresse. Porque meu bonde é zica, só estilo swag. Vem, vem, vem, vem, vem menina, vem me conhecer. A festa é nossa e é festa de prazer. Vem menina, vem me conhecer. Eu te dou carinho, faço tudo por você. Vem me conhecer, a festa é nossa e é festa de prazer. Vem menina, vem me conhecer. A festa é nossa e é festa de prazer. Te avistei de longe e já me conquistou. Jeitinho de menina e um olho é sedutor. Fica aqui comigo, não vai se arrepender. Eu te dou carinho, faço tudo por você. E no dia seguinte, tava naquele pique. Convidei pra dar um rolê na minha Lamborghini. Calcado, fica bravo, calma, não se estresse. Porque meu bonde é zica, só estilo swag. Vem, vem, vem, vem, vem menina, vem me conhecer. A festa é nossa e é festa de prazer. Vem menina, vem me conhecer. Eu te dou carinho, faço tudo por você.